A outra abordagem da solidão é a solidão que a gente acha que não vai aguentar, que é carga demais. Solidão que a gente jura por Deus que não merecia. Do espetáculo Aldeia dos Ventos, sempre não é todo dia. Hoje acordei tão só, mais só do que eu merecia. Olhei pro meu espelho e gritei o que eu mais queria. Na fresta da minha janela raiou, vazou a luz do dia. Entrou sem me pedir licença, querendo me servir de guia. Na fresta da minha janela raiou, vazou a luz do dia. Entrou sem me pedir licença, querendo me servir de guia. E eu que já sabia tudo das rotas da astrologia, dancei e a cabeça toda. O meu reinado não previa. Olhei pro meu espelho e meu grito não me convencia. Princesa, eu sei que sou pra sempre, mas sempre não é todo dia. Olhei pro meu espelho e meu grito não me convencia. Princesa, eu sei que sou pra sempre, mas sempre não é todo dia. Botei o meu nariz a postos, pro faro e pro que vicia. Senti teu cheiro na semente que amanhã me oferecia. Eu hoje acordei tão só, mas só do que eu merecia. Eu acho que será pra sempre, mas sempre não é todo dia. Eu hoje acordei tão só, mas só do que eu merecia. Eu acho que será pra sempre, e sempre não é todo dia. Cabeça tonta, o meu reinado não previa. Hoje acordei tão só, mas só do que eu merecia. Eu acho que será pra sempre, mas sempre não é todo dia. Será pra sempre, mas sempre não é todo dia. Eu hoje acordei tão só,